de abril de 2021. Atendimento de emergência, você precisa de polícia, bombeiros ou médico? Houve um incêndio. Vamos lá investigar. Há um cadáver aqui na garagem. Daniel amava a família. Ele sempre quis ser pai. Mas mesmo quando era criança, a Sierra era muito egocêntrica e muito egoísta. O que ela quer, ela consegue. E ninguém vai ficar no caminho. Bem-vindos de volta ao nosso canal do YouTube. É o terceiro dia. E nós fizemos muito sexo hoje. Fizemos muito sexo hoje. Foi o pagamento por fazer isso. É impressionante, é sério. É uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na minha carreira. Não consigo imaginar o tipo de demônio que reside em uma pessoa assim a ponto de fazer isso. Lobo em pele de cordeiro. Verão de 2008. Elizabeth Halsett, de 25 anos, e seu marido Daniel, de 32 anos, estão indo com seus três filhos de sua casa em Las Vegas para a Disneylândia. Olha só que família feliz a caminho da Disneylândia. Uau. Ela não tá feliz, não mesmo. Isso deveria ser o sonho de toda criança. Mas Sierra, a caçula de 3 anos, não parece animada. Eu acho que isso é bem típico dela. Todo mundo está feliz. E por que ela não está? Ela está com o bichinho. Ela está tão infeliz, está com raiva, brava. E sabe-se lá por quê. Olha só, todo mundo na Disneylândia. Ali está a Sierra, agora ela está se divertindo. Não é mais aquela garotinha mal-humorada no começo. Agora está rindo. E esse é o Dan. Ele era capaz de mudar o humor dela. Oiê! Olha só que legal! É hora de voltar. É. O Daniel amava a família. Adorava a ideia de família, adorava fazer parte de uma família. Ele sempre quis ser pai. Mesmo quando ele era bem pequeno. Nossa, você ganhou! Que legal! Olha, isso era típico do Daniel. O Daniel adorava estar perto das crianças. Era maravilhoso. A história da família de Daniel começa no ano 2000. Quando ele conhece Elizabeth Schulrek, uma estudante do ensino médio em Salem, no Oregon. Na época, o Daniel estudava na Universidade Western Oregon. E ele conseguiu seu diploma em música. E quando Daniel conheceu a Elizabeth, ele ficou muito animado. Ela foi até a nossa casa e ficamos todos empolgados, porque ela parecia estar feliz e ser uma pessoa boa para ele. Oi, te amo. Eu te amo também. Mas ela fez o Daniel se sentir como se tivesse que protegê-la. E isso fez com que ele achasse que deveria cuidar de alguém. Como o Dan tá se sentindo, hein? Vou precisar de uma tônica. O casal se casou em Salem em 2 de julho de 2001, depois que Elizabeth se formou no ensino médio. Eles estavam muito apaixonados, nossa família estava muito animada, todos compareceram ao casamento. Foi um casamento muito bonito. Sou eu e a minha irmã. É assim mesmo que fazemos as coisas, estamos dando dicas umas às outras sobre como deveríamos... Como a vida deveria ser. Eu acho que o casamento é a melhor coisa de todas. Eu mesma me casei 7 vezes, sempre foi ótimo. Olá, eu sou a mãe do noivo e acabei de sair da prisão. Eu estou muito orgulhosa por estar aqui com o meu filho. Somos muito piadistas. Ah, olha minha irmã, ela estava tão feliz com o casamento do filho dela. Os recém-casados começaram uma família um ano depois de se casarem. Essa é a mulher no comando. A filha deles, Lucy, nasceu em 2002. E o filho deles, Connor, em 2003. O Daniel adorava bebezinhos. Ele amava a paternidade. Ele estava tão animado. Um ano depois, em 16 de dezembro de 2004, Elizabeth dá à luz sua segunda filha, Sierra. Ele estava tão feliz por ter a Sierra, por ser um pai para a Sierra. Bom, ela era um bebê fofo, mas ela sempre foi um mistério. Ela era uma, sabe, uma criança difícil. Em 2006, Daniel recebe uma oferta de emprego em TI em Las Vegas. A família se muda para Nevada. Ele estava tão feliz, era um emprego bem remunerado, estava de acordo com o que ele queria fazer. Então eles se mudaram. Alô, oi. E essa oportunidade de emprego em Las Vegas parecia funcionar bem para eles. Eu acho que o lado positivo para eles nessa mudança para Las Vegas é que eles se tornaram uma família unida e puderam se conhecer bem melhor. Ele se divertiu muito morando em Las Vegas. E eles adoravam lá, eles gostavam muito de lá. O Daniel e a Elizabeth eram ambos interessados em política. E eles começaram a se envolver na política em Las Vegas. E a Elizabeth parecia gostar muito e ela realmente queria se envolver mais. E ela encontrou na política uma forma de conseguir ser ela mesma. E surgiu a possibilidade de uma vaga no Senado do estado de Nevada. Elizabeth decide concorrer nas eleições de 2010. Quando soubemos da notícia de que ela não só concorreu, mas também venceu, ficamos surpresos e muito animados por ela e pelo Daniel. Ela estava em êxtase, todo mundo estava tão feliz. Ele ficou tão empolgado e disse: "Isso vai ser ótimo, isso é perfeito, porque posso ficar em casa e cuidar das crianças." Ele teve a oportunidade de trabalhar em casa com os filhos e construir aquele vínculo que ele queria ter. Eu sou a Bela Adormecida, esse é o meu nome. Tá bom. Eu sou o Bumbum. Não queremos nenhum Bumbum. Meu nome é Princesa. Os amigos dele o provocavam e chamavam ele de Senhor Mãe. O Dan, em sua essência, era um contador de histórias e ele compartilhava suas histórias conosco por vídeo, música. E ele queria que nos sentíssemos como se estivéssemos lá com ele. Então, uma forma de se comunicar conosco, a família, era compartilhar esses vídeos que ele fazia com eles. Ele postava nas redes sociais e convidava a família para ver. E então a carreira política da Elizabeth decolou. Ela tinha reuniões para ir e tinha que ir para a cidade de Carson, que ficava bem longe. O Daniel ficou muito preocupado, mas ela disse: "Eu tenho muito o que fazer, nunca fiz isso antes e eu quero muito fazer um bom trabalho. Eu estou dando o melhor de mim." Mas sempre que há uma separação, temos o começo das divergências. Então, o que parece que aconteceu foi que o mundo da política foi um lugar de divisão que parecia ficar cada vez maior. Isso prejudicou o relacionamento. E foi o começo do fim para aqueles dois. Não foi uma situação boa. E o que eu lembro é que ele ligou para mim uma vez e estava bravo, o que quase nunca acontecia. Daniel queria muito salvar o casamento. Então, eles foram para terapia e isso não correu muito bem. Então ficou claro, pelo que estava acontecendo, que não haveria futuro para o casamento. Então o Dan pediu o divórcio. A família estava muito preocupada com o que ia acontecer com a família, com o Daniel. Então, o Daniel se mudou para um apartamento e eles estabeleceram as visitas. Divórcios são difíceis para as crianças, mas com a Sierra, parecia um pouco diferente. Olha, eu tô tão feliz que ela tá passando um tempo com o papai, viu? Só O Daniel estava preocupado com a Sierra e, por isso, quando eles se reuniam, ele cuidava mais dela. Era meio óbvio que ela tinha uma personalidade mais retraída. Ela ficava em seu mundinho. Ela era meio reservada. E ele tentava trazê-la para o grupo. Mas ela era uma criança problemática. O tamanho dos problemas é que não sabíamos. Las Vegas, 2012. Viva, amiga! E quando Daniel pegava as crianças, ele deixava tudo especial. Eles sempre tinham algo planejado, então, na semana anterior, ele dizia: o que vocês querem fazer da próxima vez? Então, eles sempre tinham algo especial esperando. E, é claro, isso ajudou muito a ter algo legal pelo que esperar. Tá, o que vamos comer? Sushi! Então, quando ele tinha esse tempo com as crianças, ele queria ter certeza que elas se divertiriam muito. Principalmente a Sierra. Aqui está minha pequena Sierra, tão fofa e maravilhosa, porque é isso que ela é, não é, querida? Sim. A Sierra, na verdade, era uma criança muito difícil. Sério, essa é a única maneira de descrevê-la. A Sierra era muito egocêntrica, muito egoísta. Ela queria tudo do jeito dela o tempo todo. E para conseguir se aproximar da Sierra, o Daniel levava metade do tempo só para quebrar o gelo com ela. E a única coisa que ele descobriu que funcionava era a música e a dança. A Sierra adorava aproveitar o momento e dançar. Isso era uma coisa especial que ele conseguia fazer. Em 2012, a Elizabeth mudou-se para o Alasca com as crianças. E isso devastou meu filho. Ele deixou de ser o pai que ficava em casa com as crianças e agora seus filhos estavam indo para o Alasca e ele só os veria uma ou duas vezes por ano. Esse foi um dia de mágica da configuração. Eu fiz tudo o que posso para proteger essas coisas e estamos chegando lá. Daniel se joga de cabeça no trabalho. Seu negócio como consultor de TI decola. E em 2013, ele se muda para o Texas. Depois do divórcio, o Daniel conseguiu um ótimo emprego. Um emprego em TI no Texas. E deu tudo muito certo para ele. Em 2020, Elizabeth e as crianças, junto com o marido novo dela, voltaram para Las Vegas. Então, em março de 2020, o Daniel tinha alguns negócios em Las Vegas. E então, ele foi para lá e ficou com a Peggy. O Daniel tinha um cliente aqui e ele ainda residia no Texas, mas ele ficava o tempo todo em Las Vegas. E eu o conheci há cerca de 10 anos. Eu fui a contadora dele. Eu fazia a folha de pagamento da empresa. Mas ele era um grande amigo. Ele tinha a mesma idade do meu filho mais novo. E pra mim, ele era quase como um filho. Em março de 2020, a pandemia da Covid atinge Nevada. Todos os voos são cancelados e todo o estado entra em confinamento. O Daniel perguntou se ele poderia ficar na minha casa por mais um tempo e esse tempo se transformou em mais um tempo. Ele perguntou se poderia se mudar. Nesse momento, foi a primeira vez que eu soube que a Sierra estava enviando mensagens para ele. Ele começou a explicar essas mensagens estranhas. Ela estava dizendo a ele, comunicando que ela estava com problemas. Ela estava mandando mensagens para ele com coisas que o deixavam preocupado, como: não estou confortável aqui, estou com medo. Era muito vago, não era nada específico, mas ele estava preocupado com a filha dele. Apesar das alegações de Sierra, não havia evidências de que ela estava sofrendo maus tratos na casa da mãe. Agora coloque os cotovelos nas laterais. Isso, assim. E depois é só levantar. Eu quase consegui. No início de junho, as crianças vieram pra minha casa e ficaram com o Daniel na minha casa. Ele as tinha só pra ele. Ele estava super feliz e emocionado. Ele planejou uma viagem ao Oregon para que eles pudessem ficar com a avó, com os primos. Eu emprestei meu carro ao Daniel, então ele levou as crianças no meu carro até o Oregon e eu sei que eles se divertiram muito lá. Estávamos muito animados, os primos estavam animados, eu estava animada, todos estavam animados. Era junho, então era verão, era divertido. Nos reuníamos e nos divertíamos, fazíamos churrasco, fazíamos caminhadas. Mas a Sierra tinha um comportamento estranho. Havia um outro lado da Sierra que ela não queria que ninguém soubesse. Mas ele aparecia. Então, em um dos churrascos, todos os primos se reuniram e estávamos assando marshmallows e coisas assim. E as crianças estavam sentadas e reclamavam dos seus pais, conversando do jeito que os adolescentes conversam. E os meus netos mais novos, de 7 ou 9 anos, perguntaram: o que você faz quando não consegue o que quer? E os outros disseram: eu fico bravo, sei lá. Mas a Sierra disse: você se livra deles. E todos disseram: o quê? O Daniel queria que amássemos a Sierra de verdade e que não pensássemos que algo estava errado. O que eu notei sobre a Sierra, depois que eles se mudaram para o Alasca e voltaram para a Nevada, foi que ela tinha um comportamento muito estranho, onde ela via você e não agia de forma amigável. Então, de repente, ela chegava perto, colocava os braços em volta de você e se pendurava, soltava o peso do corpo dela e se pendurava no seu pescoço. E ficava assim, ali, ficava pendurada. Foi esse comportamento estranho. Não havia amor por trás disso. Essa é a parte estranha. Não havia amor. Eu estou feliz em te ver, mas eu vou me pendurar em você e fazer você sentir muito desconfortável. Então eu vou ficar no comando. E funcionou, porque agora ela é o centro das atenções. Quando chegou a hora de os três filhos voltarem aos cuidados da mãe, já era final de junho. Foi em um local combinado, um restaurante fast food. Era lá que ele pegava as crianças e era lá que ele as deixava. E nunca as havia deixado ou buscado sem a presença da mãe. Quando chegaram lá, as duas crianças saíram do carro, mas a Sierra não. A Sierra escolheu, naquele momento, não ir com a mãe dela e, com a permissão do Daniel, ela escolheu voltar para minha casa, junto com o Daniel. Eu sabia sobre todos os telefonemas e todas as mensagens de não estou feliz, estou com medo, todas essas coisas que ela dizia ao pai. Daniel pede ao tribunal a guarda de Sierra. O Daniel pensou que ela estava com problemas. Eu pensei que ela estava com problemas. Todos nós caímos na armadilha e acreditamos nela. Ela foi capaz de manipular a situação muito bem. Ela sabia como chegar até o pai dela e fez um ótimo trabalho. Sério, ela sabia como chegar até ele. O Daniel sabia que ele não teria sucesso em conseguir a guarda da Sierra se ele não morasse perto da escola dela. E eu já estava comprando uma casa de qualquer maneira, perto da escola. Então decidimos que seria uma oportunidade para ele e a Sierra de se mudarem para casa e alugá-la. Durante esse tempo, o Daniel conheceu a Kari. A Kari provavelmente percebeu a situação antes de nós. Eu conheci o Daniel nas redes sociais. A gente morava em Las Vegas e a gente decidiu se encontrar. O Daniel era muito fácil de conversar. Ele se tornou o meu melhor amigo. Quando eu conheci a Sierra, foi lá na casa. Ela era muito quieta. Ela não falava muito. Quando o Daniel nos apresentou, ele disse: eu acho que vocês vão fazer bem uma para outra. A Kari pode te mostrar algumas coisas, só para vocês conversarem e animá-la um pouco. Ele queria muito que eu conseguisse proteger a Sierra e ajudasse com a autoestima e a confiança dela. Eu achava muito difícil me comunicar com a Sierra. É difícil ser adolescente, e era a fase dela com 15 anos. Eu nunca tive filhas, tive 3 filhos. Então não tenho muita experiência com isso. Olha, eu não sei se isso é muito comum, mas ela parecia não estar muito feliz consigo mesma. Eu só queria fazer o papel da irmã mais velha e ajudar ela. Eu dizia, Sierra, vamos colocar uma maquiagem. Vamos vestir roupas legais e tirar fotos para postar na internet, sabe? Essas coisas normais. Qualquer coisa que você possa fazer para distrair uma adolescente. Daniel e Elizabeth lutam pela guarda da Sierra no tribunal. Muito bem. Estamos com o registro número 454-565. Senhor, o seu nome? Daniel Halsett. Está sem advogado hoje, senhor? Sim, eu estou. Bom dia. Bom dia, senhora. Seu nome? Elizabeth Helglin. Muito bem. Você também está sem advogado? Correto, meritíssimo. Tudo bem. Estamos aqui hoje com o processo... O Daniel foi ordenado pelo juiz a devolver a Sierra para a mãe dela. E o Daniel devolveu a Sierra para a mãe. Mas ela fugiu da casa da mãe e voltou para a casa do pai. Sinceramente, eu acho que a Sierra estava fazendo uma encenação. Na casa da mãe dela, tinha 2 pais. Então, ela realmente não podia fazer o que ela queria fazer, ao contrário de estar na casa do pai dela, onde ele era tolerante. E eu acho que ele tinha um pouco da síndrome do pai culpado. Então a Sierra disse que queria morar com meu filho para conhecer o pai dela novamente. E ela queria se reaproximar, mas era 100% manipulação. Em outubro de 2020, o Daniel precisou sair da cidade, então eu fui ficar uma semana lá. Na primeira noite, a Sierra tentou sair de casa. Ela pensou que eu estava dormindo. Eu disse, Sierra, onde você está indo? E ela disse, eu vou dar uma volta. E já eram, sei lá, 9 da noite. Então, eu liguei pro Daniel e disse, ela fica dormindo o dia todo e depois ela sai durante a noite. E ele não sabia de nada disso. Ela estava mentindo para ele. Então, a primeira vez que eu ouvi falar em Aaron Guerreiro foi em outubro de 2020, quando eu fui visitar a Sierra. Eu disse, seu pai sabe sobre isso? E ela disse, não, mas ele saberá. Ela conheceu o Aaron online. E o Daniel estava muito preocupado com a filha de 15 anos namorando um jovem de 18. Ele estava preocupado com a impressão que o Aaron causou na Sierra. Ele só não achava que era uma boa ideia os dois ficarem juntos. E, sabe, ele tinha todo o direito de achar isso. Ele descobriu que eles planejavam roubar os pais dele e fugir juntos. Então, ele procurou os pais do Aaron e eles também concordaram que eles não deveriam mais se ver. O fato dela não poder ver o Aaron, eu tenho certeza que inicialmente foi bem difícil para os dois. Mas a Sierra disse que não sentiria falta dele. Ela não se importava mais e era passado para ela. Quando você é adolescente, a sua capacidade de atenção é limitada. Então, eu acreditei nela. Em dezembro de 2020, Daniel e Sierra comemoram o 16º aniversário dela. Ai, meu Deus. Nossa, neve. Parece divertido isso. As coisas estavam melhorando muito. Comparando com o momento em que eu cheguei lá, quando ela estava deprimida e retraída, agora ela estava se soltando e fazendo coisas mais normais de uma garota adolescente. Mas daí ela se afastou do nada. Na maior parte do tempo, ela estava fingindo, porque ela não queria que a gente soubesse o que estava realmente acontecendo. Ela era muito boa em esconder o fato de que ela ainda estava falando com ele. Em 2 de março de 2021, Daniel e Elizabeth comparecem à última audiência sobre a guarda de Sierra. Depois de colher as provas, eu poderia arrancar a criança da casa do pai e devolvê-la exclusivamente na casa da mãe. Essa é uma possibilidade, mas alguma coisa precisa mudar nesse momento. Com quem a Sierra vai morar, permanece sem definição. A Sierra não queria voltar para a casa da mãe dela. Isso já estava bem definido. Ela sempre expressou que não queria voltar. Três semanas depois, Kari deixa Las Vegas para fazer uma viagem ao Texas. Daniel viaja para Boston a negócios ao mesmo tempo. Sierra fica sozinha em casa. Oi, amigos. Espero que estejam tendo um dia lindo. Eu acabei de chegar do aeroporto e eu estou no Boston Common, onde eu acho que tem os esquilos mais amigáveis que encontrará no planeta. Eu não vou dizer que a gente ficou 100% confortável em deixar a Sierra sozinha, mas ele tinha que fazer o que era necessário para garantir o sustento dela. Era para isso que ele trabalhava tanto e ele queria confiar na Sierra. Daniel retorna a Las Vegas na quarta-feira, 7 de abril. No caminho do aeroporto para casa, ele publica esta foto de um outdoor. Olha, todo dia era um novo dia para ele. O Daniel era muito otimista e confiante. O Daniel realmente queria acreditar que a Sierra era confiável. Com certeza ele nunca teria imaginado que teria acabado assim. Que alguma coisa dessa magnitude aconteceria. A mãe de Daniel, Christine, liga para o telefone do filho. Nenhuma resposta. Não consegui falar com o Daniel. Mandei uma mensagem para a Sierra e a Sierra disse que o celular dele não estava funcionando. Eu mandei outra mensagem para a Sierra. Isso não faz sentido. Onde está o seu pai? Coloque ele no telefone ou eu vou mandar alguém aí para verificar. Então, eu liguei para Peggy. No dia 8 de abril, quinta-feira à noite, eu recebi uma ligação da Christine e ela estava muito ansiosa e preocupada, porque ela não conseguiu falar com o Daniel e isso é muito incomum. Ele sempre atende o telefone. O Daniel é muito comunicativo. Peggy promete a Christine que ela e seu amigo Joey Bulek irão ver o Daniel no dia seguinte. O Joey morava comigo. Ele tinha um quarto na garagem. Na sexta de manhã, eu estava indo para lá e liguei para o Joey, porque eu estava receosa em aparecer na casa do Daniel sozinha. Ainda não tinha notícias do Daniel, então eu enviei outra mensagem para a Sierra e ela disse: ele está no chuveiro. Mas era uma hora estranha do dia e eu disse: não, ele não está no chuveiro, Sierra. Então eu disse: eu preciso chamar a polícia? O Joey e a Peggy estão a caminho. E eu não tive resposta. Eu cheguei na casa, o carro do Joey parou atrás de mim. Começamos a caminhar até a casa, ele foi na frente. Ele encontrou a porta aberta, sem tranca. Ele abriu a porta e toda a casa estava cheia de fumaça. Nós dois corremos escada acima e chamamos pelo Daniel e nada, nenhuma resposta. Então descemos as escadas. E então ele abriu a porta da garagem e se assustou. Ele estava visivelmente muito chocado. Eu espiei e vi o que parecia ser um corpo no chão. Atendimento de emergência, você precisa de polícia, bombeiros ou médico? Houve um incêndio e vamos lá investigar. O incêndio deve ter alguns dias. Eu estou com a dona da casa, que não mora aqui. Há um cadáver aqui na garagem. Precisa de atendimento médico? Não, nada de médico. A garota está morta. Viatura 25. O Joey pensou mesmo que era a Sierra. Acho que o Joey ainda estava no telefone falando com a emergência quando o primeiro policial chegou. O corpo de bombeiros também apareceu. Posto 13, tem uns 4 caminhões aqui, então vou enviar alguns de volta para a estação agora. Em 9 de abril de 2021, A polícia chegou em Dunphy Court. Era uma residência familiar. Era a casa de Daniel e sua filha Sierra. E quando a polícia chegou, encontrou um corpo na garagem. Ele estava completamente queimado. Minha nossa. Isso tá complicado. Então, este aqui é o único corpo? Ou existe outro? Nós não subimos as escadas, tá bom. Mas se você olhar... E você diria que é um jovem de 16 anos? Eu acho que não. Não? Foi difícil para os socorristas e para a polícia determinarem exatamente se era um homem ou uma mulher. A senhora de Rosa foi quem veio até aqui checar. Ok. Ela conhece ele. Ela estava dizendo que ele mora aqui com a filha, ela tem 16 anos. Tá bom. Essa é a garota de 16 Isso. anos. E eles têm um carro, e o carro não tá aqui. Esse é o carro dela, esse é o carro dela. Tá, tudo bem. Então o carro deles não tá aqui. A situação é confusa. A gente precisa que os bombeiros saiam daqui, tá, tá bom? Tá, tudo bem. Me desculpem. Quando os policiais se sentaram e conversaram com a Peggy no local, uma das coisas que ela explicou foi o fato de que nos últimos dias ninguém conseguiu falar com o Daniel. Os detetives foram à sala do legista do condado de Clark e presenciaram a autópsia. Naquele momento, o corpo era desconhecido, mas finalmente o legista confirmou que era Daniel Halsett. A causa da morte foi por ferimentos por instrumentos cortantes. Havia cerca de 70 ferimentos por instrumentos cortantes e incisivos no corpo do Daniel. E isso é uma quantidade enorme de facadas. Cerca de 42 deles estão localizados ao redor da cabeça, pescoço e áreas superiores dos ombros. Um dos pulsos do Daniel parece ter sido parcialmente desmembrado, como se alguém tentasse literalmente serrar o corpo do Daniel para separá-lo. Não foi encontrada nenhuma fuligem nos pulmões do Daniel. E isso significa que quando o incêndio começou, o Daniel não estava vivo. Senão ele teria respirado a fumaça e ela estaria presente nos pulmões. O Daniel estava morto e o incêndio foi uma tentativa de esconder o crime. Foi um detetive que me ligou. O detetive me contou que ele havia sido assassinado. E tudo o que eu conseguia pensar era... Foi rápido. Ele sofreu. Eu estava sentada na mesa da cozinha e meus filhos estavam lá. Então eu desliguei o telefone. E meus filhos estavam chorando. E eles me abraçaram. E nós ficamos ali, abraçados. E foi horrível. As evidências na casa tendem a sugerir que o Daniel provavelmente estava deitado em seu sofá na sala de estar. Provas reais da polícia. Não há nenhum sinal de entrada forçada. Na verdade, nesse caso, a porta da frente estava com a chave. Há esfregões encostados nas laterais das paredes, garrafas de alvejante e produtos de limpeza por toda a parte. E, além disso, havia uma serra. Uma serra de mesa. E também havia ali uma motosserra, que parecia estar novinha em folha, não era usada. Havia lâminas da serra e todos esses itens aleatórios espalhados. Ficou parecendo uma tentativa muito apressada e desesperada de limpar tudo e potencialmente queimar a casa. E essa tentativa, por algum motivo, foi interrompida. Quem quer que estivesse ali fazendo aquilo, basicamente largou o que estava fazendo e simplesmente saiu correndo. A polícia também localizou uma série de recibos bancários. Um dos recibos era do Bank of America. A polícia localizou essa agência específica aqui em Las Vegas e solicitaram as filmagens de segurança. Esse ângulo mostra a Sierra claramente dirigindo o que parece ser o carro do Daniel. E é ela quem, de fato, sacou $600 por volta das 9h59 da manhã do dia 8 de abril. Uma das coisas que os investigadores notaram nas filmagens é que ela não estava sozinha. A outra pessoa sentada no banco do passageiro na frente do carro e essa pessoa está vestindo uma camiseta de manga curta cor de rosa ou vermelho claro. Os investigadores encontraram recibos de lojas também de 8 de abril. Um veio de uma loja de departamentos e o segundo veio de uma conveniência. Quando eles foram nessa loja de departamentos para coletar as filmagens, ficou muito claro que era Aaron Guerreiro. Ele estava comprando vários itens que foram encontrados na casa. Aquela serra circular, as lâminas de serra extras, ele comprou tudo. Ele comprou panos de chão, luvas descartáveis. O que também é significativo é exatamente a camiseta que Aaron está vestindo, uma camiseta cor-de-rosa clara. Assim como a figura que estava sentada no banco do passageiro quando a Sierra estava a caminho do banco. A polícia também acabou indo à conveniência. Ficou muito claro que a Sierra chegou aproximadamente às 2h50 da manhã, perto das 3 da manhã do dia 8. Ela entrou, comprou o alvejante, voltou para o carro e foi embora. Nesta fase, temos uma prova definitiva de que um desses dois foi o responsável pelo assassinato? Não. Mas quando olhamos para a importância de todos esses recibos, mais as filmagens, nesse ponto fica muito claro que esses são os dois principais suspeitos responsáveis pelo assassinato do Daniel. Terceiro dia depois de matar alguém. Em 9 de abril, os detetives desse caso expedem os mandados de prisão não apenas para Sierra Halsett, mas para Aaron Guerreiro também. E esses mandados são colocados em um banco de dados nacional que alerta todas as agências legais para que as autoridades de jurisdições externas também saibam que Aaron e Sierra são procurados por assassinato para impedir que eles fujam. 5 dias após o assassinato de Daniel, filmagens de segurança registram Arrow e Sierra em Salt Lake City. Por volta das 8h35 da manhã do dia 13, a polícia de trânsito encontra Aaron e Sierra a bordo de um trem. Eles estavam se beijando e vivendo seus melhores momentos em um trem em Utah. O que acontece, basicamente, é que a polícia pede as passagens e eles não têm as passagens. As autoridades de trânsito pedem os nomes ou as identificações e Aaron e Sierra entregam. Eles fazem a verificação dos nomes e aparece o mandado. Então, Aaron e Sierra são levados sob custódia pelas autoridades de trânsito de Utah, acusados do assassinato do Daniel. Eles são prontamente trazidos de volta para Las Vegas. Eles foram pegos simplesmente por dizerem seus nomes e não terem pago uma passagem de trem. Quando Aaron e Sierra são levados sob custódia, uma das coisas que está com eles é um celular. Os arquivos do celular foram baixados pela perícia da polícia. Meu cabelo tá curto e... Vídeos nesse celular. Há fotos tiradas por Aaron e Sierra, meio que narrando a viagem deles por Utah, sabe? Tirando fotos um do outro, vídeos deles se beijando e rindo, apenas se divertindo. Mas a parte mais impressionante sobre o que foi encontrado no celular é um vídeo específico. Bem-vindos de volta ao nosso canal do YouTube. Terceiro dia. O terceiro dia depois de matar alguém. Uou, não fala isso pra câmera. Valeu a pena. E fizemos muito sexo hoje. Fizemos muito sexo hoje. Como pagamento por ter feito isso. É chocante. Olha, não havia um pingo de remorso no rosto da Sierra. Isso é impressionante, sério. É uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na minha carreira. Porque ela tá... Eles estão rindo. Os investigadores juntam a sequência de eventos desde que Daniel voltou para casa de sua viagem de negócios em Boston na quarta-feira, 7 de abril. Acreditamos que o Daniel estava no sofá. Estava dormindo quando o atacaram. Daniel foi esfaqueado cerca de 70 vezes por Sierra e Aaron. Dois dos itens, entre o vasto número de coisas que foram coletadas e testadas para DNA, foram as duas facas dobráveis. Em uma faca, o DNA de Sierra Halsett foi encontrado. Na outra faca, o DNA de Aaron Guerreiro foi encontrado. Às 3 da manhã, a Sierra vai a uma loja e compra alvejante. Isso indica que, nesse ponto, ela está tentando limpar o que estava acontecendo. Pela manhã, parece que eles bolaram um plano diferente. E parte desse plano envolve desmembrar o Daniel. Porque é quando eles foram vistos comprando serras circulares e coisas assim, enquanto pegam panos e luvas descartáveis. É isso que o Aaron estava fazendo na loja de departamento. Ficou muito claro, porém, que o que quer que eles estivessem planejando, tudo isso parou abruptamente às 10h42 da manhã do dia 9. Porque esse é o momento em que Christine envia mensagens para Sierra dizendo: preciso chamar a polícia? E aquela ameaça principal feita pela Christine foi o que fez aqueles dois largarem tudo, encharcarem o corpo com fluido de isqueiro na garagem e tentarem queimar o Daniel em um saco de dormir. Por fim, eles fogem com o carro do Daniel. Fogem com alguma quantia em dinheiro da conta bancária dele. E aí partem em uma viagem para Utah. Matar o Daniel era desnecessário. Se Sierra e Aaron só quisessem fugir juntos, como Romeu e Julieta, eles poderiam pegar as chaves do carro, pegar o carro do Daniel e ir embora. Mas por algum motivo eles optaram por não fazer isso. Eles esperaram que o Daniel voltasse para casa e então mataram ele. Sierra Halsett e Aaron Guerreiro se declararam culpados pelo assassinato de Daniel Halsett. Eles foram condenados à prisão perpétua com a possibilidade de liberdade condicional após 22 anos. Então, alguém que conhecia muito bem o Daniel disse: mesmo agora, o Dan a perdoaria. Ele a amava, ele a perdoaria. Competir consigo para ser uma pessoa mais gentil, uma pessoa mais amorosa, alguém que não desiste nunca. Ele era uma pessoa incrível, maravilhosa. E ela? Espero que ela passe o resto da vida na prisão. Que coisa horrível ela fez. Ela tirou a vida do meu menino. Ela levou embora o meu filho mais velho, um dos irmãos dos meus filhos. E ela acabou com tanta alegria e tanta luz. Ele era uma luz. E ela tirou um pedaço tão grande do meu coração que nunca será devolvido. E eu só tenho que aprender a continuar sem ele. Versão brasileira The Kitchen Brasil.